3304, está no centro Recife, 1260, térmico 1288. Recife 1260, 288, da 3304. Bom dia, Sané 6250, autorizado Brigada Mari, desça para o nível de voo 060. Confirme. Mantenha a pegada Sané 6250. 35221, sobre para o nível de voo 200, sai da Arbor. Nível 200, sai da Arbor, 35221. Gol 982, STAP 050. Sétima até 050, gol no 982. Sente, 982. Gol no 982, desça para 2000 pés, QNH 019, livre alerta, porta estabilidade. 2019, reportar a estabilidade alerta 10, gol 1 no 982. Lima que o Zulu confirme para o ideal para o destino. Pro Lima que o Zulu. Lima Kilo Zulu, mantenha 3.000 pés até 25 milhas da passagem de Salvador. Gente, até 25 milhas, 3.000 pés, Lima Kilo Zulu. O Sena 6250, reporte passando a posição Mari. Lima Kilo Zulu, reporte passando na posição Arbo. Passará. Trip 5221, informe o nível que está cruzando no momento. Trip 5221, cruz 060. Passando, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, autorizado nível de voo 080, direto destino, informe estimado para pouso. Gente, atenção 080, estimado para pouso do 331, o Lima Kilo Zulu. Gente, reporta atingindo o 080. Controle 1, o Lima Kilo Zulu, sai com a visual, processo visual 085, mantém estimado. Sente, plano instrumento cancelado aos 39, submantém o 085, reporta atingindo o Lima Kilo Zulu. Bota na atingindo 085, o Lima Kilo Zulu. Passou o Mário, acionamento 250. Sente, acionamento 250, desça para o nível de voo 050, reporte na posição ITAP, informe o nível que está cruzando no momento. Está cruzando 063. Mais Gol 982, estabilizado ILS da 10. Gol 982, complete sinal, semi torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, confirmo. Afirmo, 1-1-9-1-1-8-9-5. 18-9-5, gol 982. TP 5221, informe o nível que está cruzando. Confirme, senhora, 5221. Informe o nível que está cruzando. No momento, 090. Sim. Atingindo. Subiu, passando em espaço, senhora, 62, sim, se desça para 2000, país, QNH 1019, autorizado na ILS, porta estabilizado. Senhora, estabilizado, ILS. Controle, uma boa, Web 6729, decolou. Web 6729, suba para o nível de voo 360, voo em Leda, reporte cruzando 150. Leda chama cruzando 150, 6729, subindo ao 36. Trip 5221, reporte cruzando nível de voo 150. Reportarei passando nível 150, Trip 5221. 6250? Estabilizou, né? 6250. Já passou duna? Já, firmou. Chame a torre em 1895. Chame torre em 1895, chame 6250. Manda frequência, 19? 18, 1895. 1895, cuidado. Aquilo isolou o controle. Prossiga. Chama agora o centro Recife, na frequência 13325, alterno 251, caso contrário, retorne a 13325251, limpa aquilo isolou. Controle Salvador, 35221, passa melhor o 50. Trip 5221, chame Recife 1288, alterno 260. Recife 288, 260, Trip 5221. Controle Salvador, bom dia, alterno 3259. 259, sobe 360, saio da rua Vila. 360, pode voar Arbor? Autorizado. Direto Arbor. Negativo, autorizado o desvio, trip 544. Controle, Webjet 6729. Webjet 6729, chame agora o centro Recife, na frequência 13325, alterna 251. 20, mantém-se com os visuais, chama para descida, ajuste 1019. Alfa Juliette Romeu, informa que deverá ingressar nos corredores, Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Bom dia, Mike Papa Lima, corredor Axé na escuta. Axé na escuta, Lima. Lista 2510-2019. controle, é o Papa Romeo Mike Papa Lima. Escuta Lima, prossiga. Passou através aqui do parque de Pituaçu, autoriza um toque arremetido aqui na aeronave, Luciano? Não, não posso autorizar o toque arremetido não, o Mike Papa Lima. Fica a cargo do comandante da aeronave. Desculpe, senhor? Não posso autorizar esse tipo de procedimento, fica a cargo do comandante da aeronave. Ok, fica por conta e risco. Afirmo. 3859 chama agora o centro Recife, 268, alterno 260. 268, alterno 260, 3859, bom dia. Só confirmando a primária, 1288, o 3859. Primária 288, então óbvio.